Preto da Antena 2. Ah, não, Oi, desculpa. boa noite. É o Caruto. Como estão, Olá, meus meus filhos? caros. Sejam Olá. bem-vindos ao Caruto, mais uma vez. Mais uma Bem-vindo a vez, todos segundo aqueles que episódio. estão pedidos. Eu já fui muitas vezes ao Caruto a esta hora, portanto, estou habituadíssimo. Sim. Sim, mas nem é isso. Eu sei que vai haver pessoas que vão parar este podcast à procura do Coreto da Antena 2 ou de um podcast qualquer de Naruto porque Miss Click. É essas pessoas da noite também. Exatamente, Ou bom olá. dia. Ou boa tarde. Dependendo do fuso horário. Viva a Kyuubi, Kyuubi é maior. Por acaso, quando procurei Karuto no Spotify, na esperança de nos encontrar, realmente encontrei muita coisa do Naruto. Exato. Depois percebi que era um bocadinho parecido. Mas bah, um dia vamos ser maiores e o Naruto vai ficar com inveja de nós. Talvez. Esta Isso é que semana eu... recebi um e-mail de um chinês a dizer que queriam registrar a marca Crypto Café na China, mas que não conseguiam porque eu já tinha o Crypto Café e queriam saber se podiam usar, tipo a pedir uma autorização. Epá, Isso isso é pode uma valer questão de dinheiro. números. Sim. Pois é, É uma tudo uma questão de números, desde que sejam altos. A questão é que eu não tenho marca nenhuma registada, simplesmente não percebi a coisa. Deve ser um scam qualquer, possivelmente. Também pode ser, sim. Ah, sim. Ou então, podem ser realmente pessoas de bem e estavam a querer ser camaradas, uma vez que eles vivem nesse paraíso à beira Pacífico plantado, que é a República Popular da China. Viva o camarada Xi Jinping! Viva! Viva! Ou então não. Pois, Está também, tudo bem mas isso com é... vocês, meus caros? Essa semaninha. Essas 2 semaninhas. complicadas. Complicadas. Complicadas. Complicadas, muito trabalho. Trabalhinho com fartura. Muito bem. Também com fartura, o que é bom, né? Mas Né? querem relatar alguma coisa que tenha acontecido durante as vossas semaninhas? Sim, a revolta do pessoal com o Yuke, mas não Ah, teve o sim. Neymar. Pois, pode ser um dos temas. Está Epá, tudo acho que assim estávamos um improviso. bocado tarde nisso. Eu andei a mamar os outros Estávamos. podcasts carros. Mas sim, podemos mandar a nossa aposta de pescado, eu acho que sim. Claro, cada um da Mas sua. há muito para dizer. É só eles são os gatunos, são os ladrões Não, e os não, não. pistas. Eu tenho outra perspectiva. Que é, vocês são uns plebeus, andam inchaços, a mim não me afeta, foda-se. Pronto, está bom. Tão simples quanto isso. É um Não, bocado por mas aí, acho. é. Eu já comecei a arrebanhar tudo o que é carro comercial a gasóleo entre 90 e picos e 2007, já para depois vender com a especulação em cima. Uma vez que esses fogem à brincadeira. Aos carros comerciais, ok, Sim, há muito pessoal que, pronto, vai ter interesse nisso. sim, se calhar E pronto, posso. e aquele. E há um tipo de gajos dos quais eu não tenho pena, tipo o pessoal que tem 530Ds e Mercedes 300Ds, essas merdas assim, e Jeeps também. Pronto, vão levar ali com o belo, se foda. É para ver o mundo arder. Ou tudo para a sucata, na realidade. Sim, é uma cheira. Basicamente. Mas o quão contra é que vocês são? Acho que aqui o pessoal está todo a reclamar porque vai pagar mais. Não, não sei se você afeta-vos a mim afeta-me, vá. Num dos meus veículos vai-me afetar. Mas não sei. A minha questão era mais no sentido de vocês concordam em parte com a cena do e tal, é para a energia verde, faz algum sentido ou não faz sentido nenhum? Não, não faz sentido. Porque querem ir É do muito 8 para o 80 demasiado depressa. E lá está, certo. é o que também já disseram, acho que até foi no podcast do Razão Automóvel. Seria muito mais benéfico para a pegada pronto, de toda a frota em geral se mandasse os carros, lá está, com 20 anos para a sucata e se trocasse por um carro com 3 ou 4 anos usado, mesmo a combustão à mesma. Tem Já muito era menos melhor. emissões, claro. Então. Sim, mas já é melhor do que andar com uma charuteira. Isso Porque é. dão-nos até 4 mil euros Sim, para para tu trocar comprar por uma um carro. trotinete. Mas tem quem tem um carro de 95 é porque não tem dinheiro para comprar um carro de 2019 elétrico. Claro Não é só que não. essa a razão. O meu senhorio antigo tem um carro velho porque não acredita em tecnologias. Sim. Portanto, Prefere ter uma coisa que ele saiba reparar. É assim, eu também espero e anseio por um futuro Mad Max. E, portanto, Para nessa anseio. perspectiva, vale a pena trocar de carro, de facto. Esperando. Sim. Se fosse a Alemanha, um gajo ganhava aí uns bons 10 mil euros por mês, trocavas o carro, na boa. Mas também não Ah, sim. tinhas um carro velho para forçar. Não, quanto Pronto. muito o carro velho que tu tens, depois mandas para Portugal, que alguém vai todo contente Claro, alguém comprá-lo. vai querer. Mesmo a pagar a 100 euros de Uber, eles não se importam. Sim. E já com o sala polvilhar por baixo do carro e tudo. O que é sempre bom. Muito bem. Não tenho mais para acrescentar neste tema. Não sei se querem passar para a frente. Mete mais 25 € e passa para o próximo, sim. Sim. Só para Como é que que sempre. foi o vosso Halloween? Em Epá, casa? A beber em cerveja? casa. Comer doces. Comer doces? Os Comer doces dos putos putos. foram aí bater-vos à porta? Existe essa tradição pelos vossos sítios? Aqui onde eu moro, não vieram me bater à porta, mas a casa do meu vizinho estava cheia de papel higiênico. Não percebi o que é que aconteceu. Ele disse travessura. Se calhar disse travessura, mas a mim ninguém bateu à porta. Eu tinha aqui as coisas todas preparadas. Mas estava A já mim, à espera então. estava à espera, sim, porque Ok. costumo ouvir. Epá, eu não tenho opinião sobre o assunto. Desconheço o que possa ter acontecido. Caso alguém viesse bater à porta, eu ia batizá-lo com mijo. E Seria a única opção. seria travessura. Epá, eu estou num sítio onde, tá, eu antigamente não estava familiarizado com os putos andarem de porta em porta. E acho que no sítio onde eu estava ainda não fazem isso. Eu meti umas abóboras de caraças e não sou do tempo de meter abóboras. Não sei se vocês tinham a tradição de fazer a abóbora. Sim. Por exemplo, na Póvoa havia muita tradição da abóbora. Com os nossos conterrâneos povenses metiam muita abóbora. Isso é porque eram latifundiários da Sim. agricultura da abóbora. Tinham muita abóbora. Latifundiários, tinhas Exato. abóbora. Aqui onde eu estou, o ano passado não estava a contar e vieram-me bater à porta. E eu, ok, não tenho nada para dar aos putos. Comecei a ver o que é que tinha por lá e tipo, Sangue simplesmente frio. disse-lhes que não tinha nada. Olha. Aliás, houve uns que até foram fixos, foram eles que me deram doces. Para tu dar. Porreiro. Sim, e eu depois Estou voltei a puto, distribuir. querem doces. Isso é tipo o Jeová ou o caraca em ensinar-te Foi uma espécie o de gesto comunismo. para ir Tipo, meter dinheiro. eles deram-me que era para eu dar aos outros. Ah, ok. Este ano, eu preparei-me, fui aos doces e vieram cá os putos bater-me. Aproveitei para distribuir autocolantes de Monero, porque não é só dar doces, também há que distribuir Também tem que autocolantes. guardar alguma coisa. Espero que eles Útil. os colem por aí, que é para não ser só eu culpado, exatamente. A cena que eu achei dos putos é que eles vinham bater e diziam: como é que é? Doce travessura. E tu, onde é que estão as legendas? E eu dizia travessura. Eles ficavam a olhar para mim. E eu, Tipo, travessura, façam a vossa cena, que é a travessura. Eles não sabiam o que fazer, tipo, iam-se para ir embora. E lá lhes dava o doce, mas nenhum deles soube o que era a travessura. Fiquei extremamente triste. olha, ainda assim, Ouvi dizer que noutras culturas, se calhar, já vão para cima e tiravam farinha e caralho, mas aqui outros não. tempos, Outras sim, gerações. agora imaginem só se essas crianças vão fazer o mesmo doçura ou travessura, só que batem à porta de um pedófilo. É uma travessura. É uma travessura, não é? Pronto. Pode Só se calhar vem-me uma só isso à travessura. cabeça. Sim. Pronto. Acho que ficaram os nossos ouvintes todos com essa imagem na cabeça. Não é? Para desanuviar um bocadito. Sim. Acho que é bem. E foi assim o Halloween. E agora aqui uma coisa engraçada, os Estoril já ganharam um 0 ao Porto. Exato. Aos 99, 90 mais 9, isto vai dar para os 120 minutos. Ah, Deve ser pico possivelmente. o jogo do Porto no Dragão. Ainda A perder 90 mais 9. ah, tá bom. Eu ainda É punha até. 200 paus para marcarem um gol, sim. Ainda punha. Sim. Ah, não, Está isto é até naquela. o Porto marcar. Estou clássico. E falando em futebol, vocês alguma vez foram assistir a jogos de putos? Eu vou Atenção, estás a continuar, fazer eu vou contas. continuar, eu vou continuar com a cena dos miúdos, porque pá, eu fui assistir a jogos de miúdos esta semana e achei uma experiência engraçada. Pá, Tens de escolher não. bem as tuas palavras. Tens de escolher bem, tendo em conta que isto vai para o mundo e o contexto anterior. Tens de escolher muito bem as tuas palavras. Putz, a jogar futebol, mas Pronto, já é contra os mais. outros. Sim, Sim, mais específico. mas foste ver só porque sim, não tens nenhuma ligação de familiaridade Não, com nenhum. não, Foste sim, ver só porque sim. o meu vizinho ia jogar e eu então Mas tu decidi ficas. pá, fazer parte da cultura aqui do sítio Que é e ver perceber putos como a é que era o jogar jogo. futebol. Ah, não, ver futebol Exatamente. só, ok. Não ver putos jogar futebol e a parte que eu queria aqui se calhar saltar era, não era tanto os putos jogar futebol, porque pá, são putos jogar futebol. Não sei se jogam bem ou mal, porque eu não gosto de futebol sequer. Estava ali um bocado fora de Pois não contexto, saber mas os a putos, né? parte engraçada é os pais dos putos a ver os putos jogar futebol. Ficam loucos. Ficam loucos. Projetam neles aquilo que eles gostariam de ter sido numa vida anterior. Pá, possível, é capaz de ser por aí, porque eu tive quase para ver porrada. Ah, Fui. lá está. Eles estão à espera que saque dali o próximo Ronaldo. Sim. Porque pronto, isso significa. Aquele miúdo tá a querê-lo, está ali a empatar, não sei quem, não faz nada. E quanto é Isto que era um ficou o miúdo jogo? com que idade mesmo? Sub-10. Acho que 9, 10 anos. Já sabem que é dar na farm. Perder umas Sabem pernas. ir à linha? Sabem ir à linha também? Tipo Maradona? Galinha cruza. Atenção que o jogo era com o rabo de peixe, eles estão habituados a umas linhas engraçadas. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Mas qual foi o resultado final do jogo já agora? Vila Formoso 2, Rato Peixe 1. Foda-se. Mas este Vila Formoso é uma vila aí, nos É Açores? Ou... Furnas. É o Ah. clube das Furnas. Pois acredito que não, Girar, com uma equipa girar. de sub-10 de Vila Formoso não ia para os Açores jogar. Vila Existe aqui Formoso, um o continente. Botafogo. Botafogo, também no Bando Brasil, se as dedo. Aqui umas equipas engraçadas. É. Pá, eu já vi um jogo na altura do. Um dos meus. Uma família próxima e era engraçado porque eles simplesmente estavam a dançar no meio do campo, assim uma bola. Ai, nem sequer havia. Na Todos altura são deviam vencedores. ter Todos eram vencedores. uns 5, 6 anos e eles paravam, esquecia a bola e punham-se a dançar e coisas. Enquanto os outros andavam a marcar golos. Era engraçado. Estás a bater no microfone. Também, Ah. também. Isto é um tasco, ora foda-se. Foi Eu, se uma calhar, referência. também mato. Peça merda. Isto É é isso. um tasco, ora foda-se. Por acaso tenho que ir ali buscar uma cerveja. Mas sim. Nesse caso também era Guadanopes. Não sei a partir de que idade é que os putos começam a jogar a sério e ter aquela cena de competitividade. Mas com 9 anos já têm, Se já calhar com andavam 9, lá. 10 anos já começam a jogar a Sim. série, já têm campeonatos mais disputados. Há Mas sim. benjamins, deve ser para aí a classe mais baixa, digo eu, assim de Sim. repente. Mas pronto, em relação à minha experiência, acho que é uma coisa para continuar, porque continuar, mas tipo, ao de longe, porque aquilo claramente um dia vai dar porrada. Sim, mas isso é, acho que isso é a parte expectável da coisa, porque tens futebol à mesma, é mais barato, tens bucha, há menos gente e resultados mais interessantes no, para lá, naquilo que é para lá do futebol das quatro linhas. Eu parei na parte da bucha. Sim, também, é óbvio. Mas Pronto. sim. Por falar em bucha, quão preparados são vocês para o bigode? Mal. Mal Epá, preparados. Tipo tenho. que desfazer o que estava assim um pouco. Graças. Caraças. O bigode, para os nossos ouvintes que não sabem, é um jantar entre os nossos conterrâneos em que nós fazemos por ir de bigode, porque somos homens. Atenção, Pode ir cuidado. mulheres também. Então. Desde que tenha bigode, sim. Desde que tenha Mas bigode. à partida é um filtro. É um filtro que existe, que é tem que ir de bigode. Eu já vi muita mulher Não, eu tinha um septuagenária e bigode, fazia octogenária com inveja a mais muitos bigode que homens. eu. Opa. Desculpa, O tu foste. Sérgio disse alguma coisa interessante. Pois, fiz isso. Minha avó tinha um bigode que fazia inveja a muitos Pronto, homens. é isso, Agora pronto, pensei. pensaste no mesmo. Exato. Pronto. É Tive isso. problemas, não sei dizer isso. Pronto. É o quê? É Sim, o mas quê? já. Assim como a tua avó, existem desconhecidos que, pronto. Na altura não havia depilações nem cenas. Era. Filagem. Fazia parte. Sim. É. Mas Piadas de pronto, vamos mulher. falar no jantar de bigode porque há de ser breve. Eu estou preparadíssimo. Até porque vim para aqui e não trouxe nada para cortar isto. Então acho que tenho que ir Mas comprar uma tesoura, uma coisa do género. não terá Para. jeito. É? Um isqueiro, sim, se calhar um isqueiro dá. O nosso patrocinador não chegou ainda aí aos Açores? Não, deve ir A de Bic. barco. A Bic, pronto, muito bem. Falaram em isqueiros e lâminas? Bic, naturalmente. E canetas, já agora, a gente Sim, aceita tudo. exatamente, para fazer a Santíssima Trindade. Pois, a gilete não. Não, giro. A lâmina de barbear, a Lâminas. gilete é uma marca. Exato. A lâmina de barbear, a caneta e o E isqueiro. E assim se fica, se cria uma empresa. o esquerdo. É. Sim, não precisas mexer mais nada. É Uma mais coisa nada. barata, uma coisa prestável, E com um mas design dinheiro. intemporal. E com um design intemporal. Fica É a para mesma sempre, sim. caneta. Sim. Ah, muito bem. Meus caros, uma questão, Força. andando para a frente. Vocês já foram penetras em sítios? Entrar num sítio onde não eram convidados e decidiram fazer parte do grupo, mesmo não conhecendo ninguém no grupo? Sóbrio. Sóbrio, sim, a partida sóbrio. Pode ser. Embriagado é possível que seja mais fácil, sim. Também conta. Sim. Ok. Olha Podem, então. querem contar histórias? Epá, Ou sim. tem que ficar? Não. Eu Sim, estava aqui a depende. pensar porque apareceu-me aqui uma ideia. Fiquei a pensar naquilo e é verídico. Dois gajos com uma escada entram em qualquer sítio. E Uma com escada e um um colete. colete, Um exato. colete, sim. Ou um colete de eletricista. Refletor. Gosto de um colete refletor. E pronto, fiquei a pensar nisso. E é verdade. Eu, por acaso, se eu não desse tanto nas vistas, eu um dia ia tentar entrar num casamento, porque também deve ser difícil. Gostava de fazer entrar num casamento que não conhecesse ninguém. Estava aqui a pensar no nosso amigo Alzmério quando foi hoje à CDC, que Exato. entrou, pronto, não é a mesma coisa, mas entrou Mas sem conta, bilhete. sim, não tinha bilhete. Pode contar Conta, ele? não. Sim, tecnicamente eu dei dinheiro para o bilhete desnecessariamente. Olha, mas essa é Depois. uma boa história. Querem contar essa história? Epá, Queres contar força. tu, Sérgio? Possível, é que tu lembras, tu a outra parte está um Também bocado estou lembro, esquecida. mas é algo. Bem, basicamente. Íamos hoje em Entrou, né? CDC. A viagem foi complicada, fomos de comboio, Não, não é o comboio que é complicado. bebeu-se bastante, algumas pessoas beberam mais do que outras, nomeadamente aqui o nosso amigo Aldemério. Se calhar por isso é que ficou com o Aldemério, não sei. Esqueceu-se No dia bastantes ficou coisas. com Alzheimer, sim. E quase parca também. Existia bilhetes para entrar no concerto? Toda a Existia gente muitos tinha bilhetes. bilhetes. Toda a gente tinha bilhetes. Eram Mas uns quando o loucos. Alzmeri se perdeu, não tinha bilhete. Não tinha bilhete. O telefone também se esqueceu de o atender. E pronto, mas ele depois estava lá dentro. Não sei como é que ele lá estava dentro. A gritar, espanhóis. Gritar com Descabrões, espanhóis. exato. Os cabelos espanhóis. Não. E com tudo o que não se poderia entrar lá dentro, nomeadamente chapéu de chuva, comida Chapéus, e. garrafas, comida, estava lá, o homem estava lá dentro. Exato. Mas pelo menos encontrou. Sim. Sim. Mas agora a questão é um mistério até para mim. É um mistério. É. É, Olha o quarto foste. milagre de Fátima, o caralho, certeza. Aqui é uma Mas música, pá. dessa experiência. Quão te lembras, ou quanto é que te lembras? Epá, não é uma coisa. Há uma altura em que é apenas é memória episódica, são ali traços. Há uma fotografia que eu tirei ao chão e vejo ferros para as entradas e alcatrão. E depois eu a falar com alguém, a explicar-lhe a situação e a pessoa a acreditar em mim. E ele vem connosco, não sei o quê. E eu, está bem, e fui. E talvez tenha entrado pelo backstage ou algo parecido. Pronto. Pronto. Porta do cavalo. Sim. E Até, tu isso é assim. uma daquelas questões que entraste, possivelmente falaste com alguém, também não te lembras muito Mas a bem. pessoa É confiou em mim. uma espécie de social engineering, mas com bebida. Sim, só Então, que acreditei. simplesmente entraste numa porta que estava aberta, como já aconteceu noutras situações. Sim, mas eu acreditei naquilo que estava a dizer e a pessoa acreditou naquilo que eu lhe disse. E é isso que interessa. Sim. Se eu lhe dissesse que era o Kevin Costner, também dava. Não, isso. Por Porque acaso eu não é tenho. Kevin Costner? É só a referência ao Saul Goodman. Exato. Por acaso, nessa questão de entrar em sítios onde não é suposto, eu ouço um podcast sobre, pá, penetrações. Epá, isso com os putos lá atrás, perigoso, foda-se. Espera aí, Mas mas é pornográfico? não é desse tipo de penetrações, vá. Ah, ok. Eu já não quero Penetrações saber. em edifícios e cenas. E o que eles dizem é que é mesmo só teres confiança no que estás a fazer. Lá O está. episódio que eu me lembro sempre e que acho caricato é um dos. Pá, um gajo estava a fazer um desses testes e o objetivo dele era levar um computador de um banco. E a única coisa que o gajo fez foi entrar no banco, tirar os fios todos do computador, metê-lo debaixo do braço e ir-se embora. Com confiança. E Claro. ninguém lhe disse nada. Sim. Eu, por exemplo, eu dou um exemplo. Eu, quando estou no trabalho e não me apetece fazer nada, eu ponho-me a fazer piscinas no espaço, mas sempre com um ar sério e como se estivesse focado em tenho de ir buscar alguma coisa. E vou, e com aquele ar assertivo. E as pessoas vêm-me a passar e pensam: este gajo vem a algum lado buscar alguma coisa. E eu estou de facto, o que eu não sei. E faço isso durante uns 15 minutos e depois pronto, vou mijar. E depois volta a ser produtivo. É só isso. Teu patrão não pode ouvir este podcast. Temos que meter aqui um filtro quando entrar um IP20, Senhor, não sei com de onde. aquela idade, certeza que não é podcast. Não. Ah, mas isto passa na rádio, portanto. Passa. Ah, pronto, então sendo assim, eu estimo bem que todas as entidades patronais em geral vão todas para o caralho. Acho que é bem. Pelo menos já existe igualdade. Exatamente, exatamente, sim. Mas isso é, acho que, pronto. É a base. É bem. Meus caros, têm temas? Tenho um dilema fantástico. Chuta. E basicamente entra no contexto da mobilidade. Uma das opções é simplesmente fazerem toda a vossa vida sem o braço esquerdo. A outra opção é andarem sempre de papa-reformas. Ou seja, não há autoestradas. Os aviões, por alguma razão, não existem. E sempre que alguém. Ok. Não acabou. Sempre que alguém vos fizer ou pergunta, epá, vamos não sei aonde, vocês têm de dizer sempre, epá, vamos no meu carro. E as outras pessoas não conseguem recusar. A única. Pronto, ou seja, tudo o que seja ligação por terra, sempre vocês no vosso papa-reformas. Ele não se estraga, porque há uma equipa que deixa Ok, mas sempre ali espera a postos. aí, há uma questão importante. Sim. Sempre por terra, quer dizer, podes andar de avião e de barco? Não, não podes andar de avião. Quando queres ir a outro continente, se Esquiferrinho. houver ferry boat, tu pões lá o papa-reformas e vais. Se não houver, metes num contentor e vais no contentor junto com o carro. É só isso. Pronto. Obviamente que um Vocês papa-reformas com pouca já andaram história. para reformas? Nunca. Nunca andei num papa reformas. Deve ser tipo trator. Não deve ser assim tão mau. Não, é. Não é mau se não tiveres mais nada. Se tiveres um carro, carro, aquilo deve ser uma valente merda. Pá, dá 80 à direita. Dá 80. Havia um Pronto. lá da nossa conterrâneos que dava 110. Pois, mas o problema é que depois Isso já está. estavam as peças a meio do Não, caminho, de porque aquilo certeza. depois não interessa. Eu Está para imagino. quitar. Sim, mas eu imagino que aquilo seja um bocado como aqueles armários de plástico barato, que aquilo abana tudo e não serve para ter mais do que 10 quilos em cima. Deve ser mais ou menos o mesmo, mas com rodas. E agora imaginem, vocês têm de ir sempre por Nacional, aquela merda, num dia de semana, caminhões a torto e a direito, sempre atrás de vocês e a buzinar. Mas pronto, ainda assim é melhor do que não ter o braço esquerdo. Pois, eu estou Digo eu. pensando nisso, é que a outra opção é também sempre não ter o braço esquerdo. Pois, lá está. E o braço que usa, quer dizer, no meu caso uso bastante os dois, portanto. Epá, dá jeito ter os dois braços, na Dá jeito ter realidade. os dois braços, exatamente. É que seja para estar em que sim, gostado. Sim. E Pronto, podes andar pronto. por autoestrada à vontade. Não sei se tens Seja. alguma vantagem em termos de via, do preço da Via Verde por não ter o braço esquerdo, mas pronto. Epá, eu vou poupar performance porque lá está, a outra questão é demasiado radical. É. Eu também vou para as formas, porque eu tenho um peugeot, por Todos isso é quase a para mesma dar coisa. para performance, feitos velhos. Epá, não vou. Lá está, arranjava para performance, metia-lhe um sistema de som em condições para ouvir os podcasts, incluindo o Caruto. E andava para performance, assumia. Pode ser para performance elétrico, tem que ser motor de casal. Não, tem de ser aquele motor a gasóleo que lá está, parece um motor de rega ou algo parecido, aquele. Pronto, isso. Epá, eu na realidade também não saio assim tanto de casa. Estava bem com o Papa Reformas. Tranquilo. Pronto, Quando temos um quisesse ir alinhamento. para uma ilha, pronto, ia apanhar o ferry. A Tinha Madeira não ferro. conta, acho que não há ferry boats para a Madeira. Já não há. Tem Acho que que haver, nunca graças. houve. Acho que nunca houve. Dá para enviar carros. Eles têm que ter carros. Mas não é uma coisa que seja fácil, não é? Tipo, entras num ferry boat e vais. Sim. Acho eu. Mas pronto, tinha que haver solução porque eu ia para a performance e precisava de meu veículo lá. Não, tu já disseste que não podia andar de avião, que era Não, apanhar o queres ir avião e depois lá para a tinha Europa uma do Leste? performance para andar. Não, não, Uma não. Queres performance ir que é para a o meu Europa do avião. Leste? Há performance. Pois. É isso. Temos para a performance. Acho que é unânime. Não sei, a menos que Sim. Acho que também alguém quer fica legal. ficar sem braço esquerdo. Pode dar jeito aí dos braços. Sim. Depende. Pode ser algum gajo que tenha três braços e então pode deixar um ir embora. Ficava só com dois direitos. Exato. Está bem. Temos unanimidade. É para performance para todos. Os nossos ouvintes que nos digam se optariam também pelo para performance. Mais cenas, Sérgio? Ou Sam? Estava aqui, tinha aqui um. Vamos debruçar um bocado sobre aquilo que eu mais costumo fazer, que é, ou pelo menos no passatempo, dos meus passatempos favoritos, que é jogar jogos de vídeo, né? Jogos de consoles, jogos de computador. Queria-vos perguntar qual é que eram as vossas primeira memória que vocês têm relativamente a esse assunto. O primeiro jogo que vocês se lembram de jogar, ou com quem, ou onde. Ou... Ok, eu posso começar, então, Posso se começar, quiser. tudo, sim, posso começar. A minha primeira recordação de um jogo foi numa Sega Saturn dos gêmeos, que eram meus vizinhos, que vocês conhecem, a jogar Virtua Fighter 2, acho eu, e um jogo de motas que podia ser para a MotoGP, uma coisa do género. Se calhar. Possível. Que havia para a Sega Saturn. E basicamente foi isso e foi a loucura. Eu na altura não tinha bem permissão para sair de casa. Eu lembro-me que andei o dia todo, tipo, a ir à casa deles 20 minutos, a voltar à casa, a perguntar à minha mãe se podia voltar e voltar a ir 20 minutos. E... Até que ela disse que não podia voltar mais e pronto. Foi faseado, ok. Tito Eu Alfenério. sinceramente, epá, eu quase que aposto. Atenção, apostar só porque sim. Nalguma daquelas consolas super podres, das quais lá está, deveria ter Duck Hunt e outras merdas. E Pois, agora que penso nisso, estou-me a com lembrar daquele jogo. 199 jogos numa cassete. Sim. Uma consola dos marroquinos. Basicamente. Voltamos aos marroquinos. Sim, daqueles marroquinos que tipo que andavam com tapetes bué da grandes ao ombro sempre e Sim. assim. mas tinha consolas, tinha sempre uma Sim, consola. mas tinha sempre a sala à venda, com a pistola, dois comandos, Que idade é que tinha? transformadores. Epá, eu. Pá, eu devia ter uns 6, 7 anos para ter essa memória. Eu acho que foi assim, ainda não falei na minha experiência. Eu acho que foi, se não estou em erro, se é a primeira coisa que eu me lembro, deve ter sido numa Master System, que é 8 bits da Sega. Sim. Ou seja, é uma coisa já bastante antiga, mas já foi para aí Antes da Mega nos Drive. 90. Antes da Mega Drive, mas deve ter sido para aí em 94, 93, eu tinha 5 anitos, por aí. E pronto, e foi logo isso. Mas foi sempre para subir. Mas era de um primo meu. Depois lembro-me que ia para a casa de umas primas minhas que tinham uma NES e era o Super Mario, sempre para dar no Super Mario. E pronto, e depois. Mais Agradeço tarde tive as também. minhas, pouco mais tarde tive as minhas. Foi sempre até hoje. E é um bocado uma cena full circle, porque eu, lá, o único jogo que eu tinha aqui instalado no computador é o Streets of Rage 4, que ao fim e ao cabo deve ser também uma daquelas cenas que eu jogava Época bastante. dos 16 bits, pronto. Sim, lá está. Jogava. Já agora, vocês acham que nós continuamos a jogar esses jogos antigos? Porque são mesmo bons ou é pela É questão nostalgia. da nossa memória? É Nostalgia. nostalgia. É. Eu é. Há jogos bons, atenção. Quer dizer, o Streets of Mas Rage 4 já tem uma Streets dinâmica muito melhor. of Rage. Óbvio, mas eu. Se eu pegar agora um Streets of Rage 3, é que é um bom jogo. Atenção. Sim. Se fizermos dois comandos e tivermos ali os dois a jogar, que é muito bom se jogar os dois. Sim. Não tem a mesma mobilidade, menos visuais do 4, mas é um jogo de 90 e troca o passo. Mas atenção, eu gosto de jogar bastante com o Axel do Streets of Rage 2 porque é o único que corre. E isso dá jeito às vezes para dar assim umas castadas num ou outro boneco. Os gordos, vá. Cacetadas. Os Sim, gordos. os gordos. E os gordos são uma merda. E agora, Atenção, é o Streets of Rage. Não é uma pegando coisa na muito. questão dos jogos, por acaso faz aqui parte das minhas notas. Vocês começaram a jogar bastante novos. O Alzheimer disse a idade, mas também era bastante novo, Sim. certamente. Existe algum jogo que vos tenha traumatizado? Epá. Sendo que ainda eram bastante novos e havia coisas meio que violentas. Não. Eu posso esquecer para perguntar? Comecei eu, posso dizer? Eu tenho um. Pá, eu não lembro do jogo, andando já à procura do jogo. Foi um dos primeiros jogos que eu tive no PC, que veio num CD cheio de demos. Tinha o Tomb Raider, o Colin McRae e tinha esse jogo também lá. Era um jogo de aliens e monstros que eu joguei aquilo e a primeira vez que joguei aquilo, tipo, lembro-me de sair do pé do PC e tinha o queixo a tremer sem conseguir controlar. Tipo, depois voltei a jogar com amigos, mas era um jogo que eu jogava só Só acompanhado, não conseguia jogar sozinho. acompanhado. Exato. Pronto. Eu não gosto muito de jogos, não é ter medo, mas é aqueles jogos que um jumpscares eu não costumo jogar. Não faz o meu género. Mas um jogo que eu me lembro quando era puto que eu não conseguia jogar, isto não era da PlayStation, não era o Alone in the Dark. Porque aquilo dava grandes cagaços. Aquilo tipo aparecia dos monstros do nada. E depois, mais tarde, lembro-me de jogar já na Dreamcast, talvez o Code Veronica, o Resident Evil. E já era mais velho e mesmo assim mandava aqueles saltos, mas era aqueles jogos que eu simplesmente não comprava e não jogava. Pronto. Se fosse com alguém ou a ver alguém, até. Pronto. Ainda hoje não é o tipo de jogo que eu vá pegar. Não aprecias. Eu Sim, não acho. aprecio. Partilho um bocado a mesma opinião. Lá está, tipo, uma coisa é um gajo estar a jogar GTA e passar com uma ceifeira debulhadora e cortar um gajo às costas e Tipo, sair parte cheio de isso sangue. está-se Isso bem, aí. agora tipo monstros, ai que medo. Epá, nem é, lá está, acho que provavelmente o Silent Hill, até o primeiro. O que me tinha mais medo é para aí o ambiente, porque primeiro o nevoeiro, mas isso por causa das limitações também da consola, mas todo o ambiente e aquela. E o isolamento, acho que acaba por ser a cena que criava ali um bocadinho mais de ansiedade, digamos assim, a jogar aquilo, uma coisa assim. Mas de resto também lá está, também não sou muito puxado para esse tipo de jogos, não tenho assim, acho que mais nenhum tipo de experiência semelhante. Acho que seria também por aí. Muito E bem. uma Temos um última ouvinte. pergunta. Se o nosso Temos um ouvinte ouvinte. quiser dizer olá, pode deixar Beleza. no chat que Não há nós. nada que fazer, caralho. Menino Como não, atrasado. peraí, Mas... é um capa, são 1.000 ouvintes. Ui, Jesus. Continua, Sam. Pronto, continuando aqui mais um minutinho ou dois aqui nesta história dos jogos. Qual é o jogo que os marcou mais desde sempre? Ou que gostariam de que houvesse uma sequela que não há? Não sei qual é que tu vais dizer, Zé Pedro, mas Ah, sim. ao menos. Pronto, é essa. A última, para mim é a última pergunta. Ah, pá, eu sei qual é o jogo que estás a pensar e era esse que eu ia dizer, mas para não dizer esse, vou dizer Half-Life. Era isso que eu estava a falar. Ah, não, estava a pensar Episódio no Red 3. Dead. Sim, Não, mas estava a estava pensar no a episódio pensar 3 no do Red Dead. Half-Life. Sim. Se bem que o Half-Life joguei o Alexis, que é quase, pá, é a mesma história, mas é uma Vamos ver. continuação. Ainda não acabei, portanto, ainda tenho esse para acabar. Pronto. E tu, Rosemary? Eu basicamente Querem eu ligar ao nosso sei que ouvinte? Já sei nós quem é que é o temos nosso aqui. ouvinte. Nós Já sei que tu temos não aqui. jogaste o Red Dead 2, por isso. Não, porque são merdas, eu sei, eu sei. Sei Mas como é que sim. um gajo que adora Westerns E sim. não Epá. jogou o Red Dead Redemption 2, que é tipo. Então a resposta é muito simples, é preguiça, não é nada. É medo ficares viciado e espatar 100 horas assim, tipo, com mais que fazer, não? Sim, também. Eu tenho um E isso bocado. também. É um bocado Isso também. do meu medo de começar alguns jogos. Agora, na idade adulta, que há mais que fazer, é tipo o tempo que eu vou saber que vou dedicar àquilo. Pois é que um gajo não pode simplesmente cagar para o resto Para o resto da e ficar vida o e dia. matar 300 horas que fazia há 15 anos atrás. Neste momento não tenho nenhum jogo. Ando à procura de um jogo para me entreter e não encontro nada que me agarre. Pá, Já olha. experimentei Naruto, já experimentei BioShock e Uma afins. sugestão 2D, side-scroller, tiros, Ok. Broforce. Broforce é muito fixe. Epá, é de partir o coco a rir. Procurar. Epá, dá para te entreter um bocadito. E é de super gore, super violento e super bardajão. Lá está, vai na onda dos filmes de ação dos anos 80, Schwarzenegger e Stallones e por aí afora e por aí adiante. Muito bem. Fica aqui a Pronto. sugestão. Acho que a parte de, a minha parte a nível do que eu tinha pensado em perguntar, Sim, acho que sim. não tenho mais nada a Está fechado. acrescentar. Está fixe. Aldemaria. Epá, basicamente eu tinha aqui, bem, seguindo na onda da nerdice, digamos assim, e porque eu, pronto, enquanto vocês estiveram a brincar ao Halloween, eu tive, pronto, perdi horas da minha vida a ver pessoas a mexer em teclados mecânicos, porque era uma coisa que eu desconhecia que existia, que é, para Uma mim um coisa que teclado é um teclado, sabias que tu acabou. gostavas, né? E epá, puta que pariu, eu caí, lá está, pelo poço da Alice no País das Maravilhas ali abaixo, então agora vejo-me a ver, ah não, este é um TKL, não, este é 75%, ah este é 65%, ah não, este é só 60%, que falta ali um carradão de coisas. E pronto, é fascinante e eu quero, só que não consigo dizer que quero porque tenho um que funciona, não vale a pena, não faz sentido. Pois é isso, não existe uma desculpa ainda. Não, ainda. Dá Ainda, mesmo para que criar, não é? vá Enganar um a gato mim mijar próprio. acima do teclado. Sim, mas eu. E depois, como fanático de coisas minimalistas, um teclado de 60% é ótimo. Acho que é qualquer coisa é fantástico. Estás a falar de um mundo que eu desconheço por completo, mas. Foda-se. Bem, quer dizer, de certa forma, sim, mas lá está, não recomendo que vais pesquisar, porque depois tu vais perder tempo como. Já tenho um teclado que aprecio bastante. Prefiro mesmo não pesquisar para não saber que existem outras coisas. Ok, mas agora. É ficar na ignorância. Sim, Sim, mas a lembrei-me da ignorância já é ignorância. fixe. Sim, mas tu sabes que agora vai ficar aí apontado atrás, na parte Ah, de trás da mas cadeira. já está apontado há muito tempo, que já sei que eu, ao contrário de ti, sei que eles existem. Simplesmente optei por não Ignorá-los ir por completamente. esse caminho e por agora, até agora tenho-me safado. Ok. É mais ou menos como eu quando vejo um gajo a pedir moedas no estacionamento, vou pelo outro caminho também. Depois arrisca-te o carro, Sabe porque ele já sabe que tu foste pelo outro caminho de propósito. que existe. Mas eu Quem aponto para nunca? ele e digo que eu sei onde é que tu moras. Que é na rua. Então é melhor tratares bem do meu carro, olha que eu apanho-te. Vê lá. Então, e na sequência dos jogos que vos traumatizaram, Que é culpado? filmes que vos tenham traumatizado? O Exorcista. O Quando saiu. Exorcista. Nu nunca vi. Vi em casa de um primo meu. Também. Tipo, eu tinha medo de andar sozinho em casa. Vai Eu era ter-te forte. pequenino, não sei, quer dizer, não, quando saiu, salvo seja, porque eu não sei quem é que é o primeiro filme do Exorcista, o Tempos e original, acho eu para aí. mas isso não foi quando saiu de certeza, mas lembro-me Pois. ver quando era pequeno. Sim. Gravado numa cassete. Eu fiquei borradinho todo. Eu por acaso eu peguei neste assunto porque Oi. calhou Espera aí que eu voltamos a perder alguém. perdemos Peguei uma neste assunto, camarada. mas eu no meu caso até nem tenho nada a apontar. Não me lembro de nenhum filme que me tenha marcado. Tu tens, Alzmeri? Epá, possivelmente ele está de volta, camarada. Voltou, sim, senhora. Voltou, sim, senhor. Ok. Epá, também não estou a ver assim nada por aí além, porque eu desde ter idade tinha acesso a toda uma panóplia de Tinhas, filmes em tinhas. VHS, mesmo não Tinhas, tendo nada para os tinhas. ver. E Aqueles filmes portanto, do ver teu avô eram muito engraçados. Ver um filme porno ou ver um filme carregado de sangue não é uma coisa que me incomode muito. É pá, talvez por causa de ser desenhos animados, o Fritz the Cat, que basicamente é o primeiro filme de animação para maiores de 18, tanto mais que o slogan daquilo era It's Animated and X-Rated. E portanto, ver um coelho nazi todo mamado de heroína com uma corrente na mão a Os dar pupilos já forte eram porcos. na namorada dele, que era uma vaca. Epá, deve ser para aí uma cena que é um bocado traumatizante, sim. Muito Pronto. bem. Acho que é um bocado por aí. Ok, boa. Eu estou a experimentar uma cena. Vamos ver se resulta. Quem é o autocolante? Estamos a ligar lá para casa. Não. Isso, Ah, apenas isto é. agora entraram enquanto fazemos tempo Pá, dos nossos. tem que dizer Roda dos Milhões, que é para ganhar o prémio. Fazemos saber aos Não. nossos ouvintes que efetivamente o Porto marcou ou não. Eu agora O preciso saber. cliente que pretende contactar não. Não Não tem tem, mais um não. ótimo. Não Pronto, ganhou, não ganhou 10 mil euros não este ganhou 10 domingo. mil euros. Não, mas Pronto. o Porto Mas realmente perdeu 0 com o Estoril Praia em casa. Pronto, só para. a próxima vez vai resultar. Pronto, é isso. Já agora, em relação a isto do Roda dos Milhões, vocês conhecem algum caso de alguém que tinha atendido a chamada e dito Roda dos Milhões? Algo Pá, coisa. não. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso, que estava a ver na altura o Jorge Gabriel e na altura que começa a tocar na televisão, o telefone também começa a tocar e ele vai a correr para atender o telefone, diz Roda dos Milhões e era o Era Tony Monteiro. adivinha. Pronto. Pá, Vocês não estavam a contar com o Tony Monteiro, mas era o Tony Monteiro. não. Não, toda a gente diz assim. Epá, causalidade ou correlação não é causalidade, pronto. Mas não, eu não tenho ideia, não. Aliás, eu nem sequer gosto de falar ao telefone, muito menos eu vou correr para um telefone, seja para fazer o que for. Por isso, não. Eu até que estou muito ligado, eu não quero atender, até mesmo sendo vocês às vezes, por isso, não. Estamos no mesmo barco, meu caro. Pronto. Isto, acho que aqui Quanto muito eu partilhamos. respondia, passado uma semana, uma mensagem no WhatsApp a dizer Roda dos Milhões. No máximo. Eu acho que agora devemos, todos aqueles que nos estão a ouvir, faço o apelo para que escrevam, seja onde for, Roda dos milhões. Roda dos milhões, boa noite. É isso. Eu acho que ficamos por aqui esta semana. Ou tem mais alguma coisa? Não, tá bom, já estamos no prolongamento. Sim. É isso. Este é provavelmente a Porto. Assim não me... Caralho. É meter a música de saída e até daqui a uns dias. Exatamente. Ah, está. Tchau, tchau. Vai, vontades para o caralho. Nossa.